passagem de sangue. Quem pode mais aqui, ladrão, chora menos. A nostalgia é louca ao acordar e ver o crime como substância triste. Verso extremista, pode até ser, mas somos verdadeiros na escrita. E o mundo roda, roda, tipo tambor doidão. Até a última gota de sangue, nós ataca violas sonoras. O contraste é cabuloso, sinistro, macabro. Pelo lado certo da vida errada, é só morte que fecha bonito nos bancos. E aos que se foram, meus pêsames, descanse em paz. Se Deus estiver com nós, com ele andaremos mais tarde.